Bom dia! ZYD 911, líder, rádio e televisão limitada, 98.3 São José do Rio Preto, São Paulo, sabadão 29 de outubro, diz aí, é demais? Fique agora com Raimundim, na Líder. 2 horas de dicas e reportagens para você viajar, comer, dirigir e mais. Entrevistas, experiências e música na medida certa. Raimundim, na Líder. Com Marcelo Ferri, Michele Montemor, Josiel Carvalho e Ricardo Cirilo. Na apresentação, Hamilton Trevisan. 7 horas 5 minutos. Muito bom dia para você. Um ótimo sábado para você ligado nos 98.3, começando mais uma edição do Raimundinho na Líder. Você vai ter dicas importantes para você viajar, para você comer e dirigir na programação Top of Mind Rio Preto. Bom, para começar esse programa, vamos dar aquele bom dia especial para Michele Montemore. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Mais uma semana aqui com vocês. Muito bom. E hoje o programa tá muito legal. Bom dia, gente. Bom dia, Marcelo Ferri. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Ricardo. O Ricardo chegou da França. Hã? Não, hoje eu tô aqui, né? Bom dia. Bom dia, Josiel. Josiel Carvalho, bom dia pra você. Bom dia, Milton, Marcelo, Ricardo, a minha nobre amiga Michelle, ouvinte. Prazer mais uma vez aqui neste sábado friozinho, que só o meu chefe não tá com frio. Eu também tô, não. Ah, você também, é. Só eu e você, José. É. Ah, o Marcelo, pô, agora que eu vejo, só eu e a Michelle que estão com frio, na verdade. Buenas. Bom dia, Ricardo Cirilo. Bom dia. Não passar frio é um privilégio dos gordinhos, né? Diz que gordo não sente frio, eu tô na moda. Tô na moda, tamo na moda. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Michelle, Marcelo, Josiel. Mais um programa. Depois de uma ausência aí de 15 dias, estamos de volta aqui, né? Com muitas novidades, daqui a pouco a gente vai trazê-las para vocês. 7 horas e 7 minutos. Vamos começar com os destaques de hoje do Raimundina Líder. Isso, no programa de hoje vamos falar com um dos organizadores de um evento que promete causar um terremoto sonoro no Parque do Peão de Barretos. É o Insane Sound, campeonato de som automotivo de carros rebaixados, de drift e tem atrações musicais e muito mais. Também vamos falar de uma festa de Dia das Bruxas com um toque bem brasileiro. É o Halloween. O Halloween. Não errei a pronúncia, não. É isso mesmo. R-A-L-O-I-N. Quem conversou com a gente sobre essa noite de sacis, cucas e caiporas foi a Carol Scabin, do Bartelier Gastro, local do evento. E teve início nesta semana a 4ª edição da Peru Week. Até o dia 10 de novembro é possível comprar pacotes e passagens para o Peru a preços especiais. Para quem pensa em curtir o país da aventura, vamos trazer uma série de dicas de coisas muito legais para aproveitar por lá. E tem muito mais dicas, curiosidades e um resumo das principais notícias da semana sobre turismo, gastronomia e veículos para você ouvinte. Viajar com conforto, comer bem por aí e dirigir com eficiência e segurança. Se liga, informação é o que não falta. 7 horas 8 minutos, 7 e 8, agora aumenta o volume, tá no ar o Raimundina Líder. É demais, Líder. Cheese. Ooh, that one. parar. Líder FM. Na Líder 7 e 14 agora. A gente acabou de escutar 100 Mile High City de Ocean Colour Sun e Fortnite Song de Creedence Clearwater Revival. E agora vamos falar de notícia automotiva. O Jeep Compass ganhou o motor 2.0 Tiger Shark Flex. É o propulsor internacional da FCA, Fiat Chrysler Automobiles, modificado para trabalhar com etanol, além de gasolina. O motor Tiger Shark Flex atinge 166 cavalos de potência e traciona as rodas dianteiras por meio de uma transmissão automática de 6 marchas. A gama do Jeep Compass com motor 2.0 Tiger Shark é composta pelas versões Sport, que custa R$ 99.990, Longitude, com preço de R$ 106.990, e Limited, de R$ 124.990. Há ainda a edição de lançamento, a Opening Edition, limitada a 500 unidades no Brasil, que sai por R$ 109.490. E São José do Rio Preto está prestes a ganhar sua primeira concessionária da Suzuki. A loja da montadora japonesa está sendo construída no Jardim Vivendas, na zona sul da cidade. O grupo JC Matias, da Euromotors e da Rally Motors, com mais de 20 anos de experiência no mercado automotivo, é a responsável pelo novo empreendimento. A revendedora Suzuki de São José do Rio Preto abre suas portas no início de novembro com todos os veículos da marca, incluindo o novo Vitara que com preços a partir de R$ 83.000, será vendido com motor 1.4 turbo e 1.6 aspirado. Durante o Rally Mitsubishi aqui de São José do Rio Preto, o Dreyson Matias... Que vocês venceram. Isso, exato, esse mesmo. Bom lembrar, bom lembrar. Boa lembrança. Os ratos do Raimundinho, leva tudo. O Dreyson Matias, um dos sócios do grupo JC Matias, ele já havia dito pra gente em primeira mão, né, que o grupo ia abrir uma concessionária, e falou mais uma novidade ainda. O ano que vem, em vez de uma etapa do Rally Mitsubishi, teremos também uma etapa do Rally Suzuki em São José do Rio Preto. Mais um pro Raimundinho ganhar, ó. Mais um rim pros ratos do Raimundinho. Já separaram do lugar pro troféu. Sim, tô brincando. Já tá com espacinho pro troféu lá, pros medalhas. Tem que fazer uma sala só pra isso. Eu ia falar que, assim, não, são anos de experiência, né, mas o Marcelo... Anos não, Ricardo, são... poucos anos de experiência. Eu ia falar anos-luz de experiência, né? Mas não. Seguimos então aqui. A empresa de tecnologia Movideos e a fabricante de câmeras Hikvision criaram uma câmera capaz de identificar objetos e até comportamentos. A câmera inteligente percebe se o motorista está ao celular enquanto dirige, se alguém no veículo está sem o cinto de segurança e nota até a presença de carga suspeita ou de intrusos. A câmera inteligente tem 99% de precisão na execução das tarefas, conforme testes realizados pelas empresas envolvidas na fabricação. Eu preciso fazer um comentário. Eu acho muito engraçado esse negócio de 99%. A impressão que me passa quando alguém fala 99% de eficiência é que, assim, ó, a gente precisa manter o emprego dos advogados, né? Tem que ter 1% para você poder recorrer e tal. Né? Mas, além disso, quem vai querer um dedo duro de si próprio, né? Olha, essa é a mesma coisa um deputado botar uma escuta no... Então, a polêmica da escuta, né? Mas essa câmera, com certeza, daqui a um tempo... No Brasil as coisas demoram um pouco mais para chegar, né? Não. Mas, assim, certamente ela vai ser usada para monitorar trânsito. Ah, sim. E outra coisa, essa empresa aí, ela foi comprada pela Intel em setembro. E ela, inclusive, já fez uma parceria com a Google. Isso. E a Google pretende usar essa tecnologia de reconhecimento no Android. Então... Eu acho bacana ter um monitoramento, que esse monitoramento sirva também para punir os condutores. Ou, nos Estados Unidos funciona, em alguns segmentos, você notificar. Aqui já é indústria, como é a indústria da multa, né? Sim. Você não notifica, você autua, né? Então lá era legal, ó, você foi flagrado dirigindo ao celular, você foi flagrado dirigindo sem o cinto de segurança, você foi flagrado com criança no banco dianteiro ou criança sem o cadeirão, ou, né? Então, quer dizer, você seria notificado. Eu acho que seria uma forma de reeducar as pessoas. Não, sim, aqui já vem o negócio da punição. Então, a pessoa recebendo aquilo, ela vai receber um alerta, né? De que realmente ele não está andando nas condições devidas de trânsito, né? Falar ao celular hoje é o nosso maior, eu acho que hoje é o nosso maior problema. Porque, assim, além de você não ter atenção 100% para a direção, você pode pegar um pedestre meio desavisado, um pedestre que às vezes tem o hábito de atravessar a via pública sem estar na faixa de segurança. Não, e o momento que você olha para baixo, já era. Mas enquanto eu penso, assim, que enquanto as autoridades pensarem em punir, o cara já cria uma rebeldia. Quando ele já foi autuado, ele não sei o que. É a mesma coisa do farol agora que a gente tem aí. A gente teve as explicações aí no Líder Notícias essa semana do Catarucci, da Polícia Rodoviária Federal. E, assim, orientando que não precisa ter a estrada, é uma lei. Então não precisa ter placa. Já pensou se você tivesse placa para não falar ao celular? Não dirigir sem cinto de segurança, quer dizer, né, seria o quê? A indústria das placas. Então eu acho que isso vai ser muito benéfico. Eu até acho que essas câmeras de monitoramento nas rodovias já têm esse tipo de... não tem talvez essa precisão, mas já tem esse tipo de utilidade, né? Então, a diferença dessa câmera para as demais que já existem, essa de, tem uma que capta rosto, né, coisa e tal, é que essas câmeras, elas pegam a informação e mandam para uma nuvem, né? Aí a nuvem tem um banco de dados lá, tal, e faz o reconhecimento ou não. Essa tem um processador chamado Myriad 2, que fica na própria câmera, e a promessa é de que esse reconhecimento, esse trabalho dela, seja feito nela mesmo. Certo. Ou seja, né, além de aumentar a agilidade e tal, dispensa esse lance de nuvem. Enfim, é a tecnologia aí agindo a serviço da segurança. É, vamos aguardar os políticos agirem, né, a favor da segurança. Aí, pensou na política, já estraga tudo. Mas a gente, é o nosso papel, né, a gente está aqui sempre alertando, sempre falando aí dos políticos, aí a conduta que eles têm, né? O maior problema são os lobbies, né? Mas vamos seguir. Vamos em frente com o Ford Fusion, o híbride, né, que já está à venda no Brasil, com motor 2.0 a gasolina combinado com um motor elétrico. O sedã de luxo de marca norte-americana está disponível exclusivamente na versão Titânio, a top de linha da montadora. O Ford Fusion híbride 2017 atinge 190 cavalos de potência e tem consumo médio de 16.8 km litro na cidade. Muito interessante para quem quer fazer uma economia. Tem 8 airbags e um montão de equipamentos com recursos tecnológicos de última geração. O Ford Fusion híbride 2017 chega ao mercado nacional por pelo menos a pequena bagatela de R$159.500. Chora aqueles abaixo. E quer saber mais sobre o carro? Acesse o raimundin.com.br, né? Lá tem uma reportagem completona para você conhecer mais sobre essa novidade no mercado. Se tirar esses R$500 aí, eu penso em comprar, hein, cara? Esses eu acho que eles tiram uns 9.500. Uns 9.500? Eu acho que eles tiram 9.500. Tá certo. Michelle, aquela pergunta que eu sempre faço para você, eu vou. Sem imposto, quanto ficaria esse carro? Você tem ideia? Preciso. É legal essa curiosidade. Não, até para os ouvintes saberem qual é a facada que eles levam no bolso. É legal a gente, todo carro que a gente dá preço, colocar pelo menos o ICM e o IPI, né? Para ver a diferença, porque um carro desse já rodando nos Estados Unidos deve custar muito mais barato do que isso. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, os carros híbridos, eles estão restritos ainda a carros de luxo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a frota de táxi em Nova York, se você é taxista e compra, você tem benefícios, subsídios para comprar carros elétricos. A maioria dos táxis lá, por exemplo, são aquele Toyota Prius, né? Enfim, no Brasil, enquanto a gente estiver restrito a isso, nem adianta, né? Governo dar subsídio, vai dar subsídio para que, enfim, quem compra um carro desse tem essa grana, não precisa de subsídio, não. É justamente isso que eu ia falar. A tecnologia chega, mas ela não chega nas classes, né, mais necessitadas, né? Que uma economia para uma pessoa de classe C, D, E é muito válido. Esse é o tipo de pessoa hoje que ela briga por 10 centavos do vale transporte aí, do ônibus. Aí, infelizmente, esses carros só chegam para a equipe já mais privilegiada, que tem mais recurso, né? E demora, né? Tá dentro da alcance da classe mais baixa aí da sociedade. Vamos ter que esperar sair a CG Titan 150 híbrida. Olha, a versão SE do Ford híbrido lá nos Estados Unidos custa $25.990. Dá uns 70-80 mil. Dá 3.12, dá mais ou menos uns 75 mil, 80 mil reais. Quer dizer, metade do preço que está sendo. É outra versão, né? Uma versão diferente também. Então, mas vamos combinar que, assim, além dos impostos que são pesados, claro, tem o lance do custo do Brasil, né? Não, mas esse carro lá, assim, a 20 quanto, Michele, mesmo? 25.990. Já está com os impostos, né? Não é que lá não tem imposto. Ele já está com imposto. Aí quando a gente se fala do imposto, que no Brasil se sonega demais imposto, se sonega porque se cobra demais e fica impossível você recolher. Aí fazem o quê? O imposto na fonte. Aqui, isso aqui é o imposto na fonte. Você comprou, você já está pagando. Então você não tem como correr para sonegar, né? Eu não sei se os que arrecadam para depois fazer o repasse para o governo, né, recolhem, né? pode acontecer também. Mas é o que eu falo, é um absurdo. Então, mas esse lance do custo Brasil, que é muito por conta do consumidor brasileiro também pagar o preço que pagar for. Pagar o preço que for. Né? Uma vez eu vi um artigo em que era uma crítica a uma montadora. O especialista, ele reclamava que a montadora vendia um carro aqui a preço X e o mesmo carro era vendido no México A preço X dividido por 2, né? Exatamente. Quando você fala... argumento é assim, pô, o brasileiro paga esse preço porque mas eu vou baixar. Quando você falou custo Brasil, eu achei muito interessante. A gente tem o custo Brasil, podemos culpar uma parcela para os consumidores, mas uma parcela para os cartéis que a justiça não faz nada. É aquela história do posto de gasolina que a gente vem debatendo todos os dias aqui no jornalismo da rádio. O preço do combustível caiu no barril do um petróleo. Centavo. Aqui não caiu. Aí o que acontece? Aí o lobby, né, da rede de postos aí não deixa baixar o preço. Aí hoje é o que não a gente vai falou. Deixar, ninguém quer perder. Mas é o que eu falo, hoje as redes, hoje quem tem um posto de gasolina sozinho, solitário, não, hoje está tudo a rede. É a rede tal, é a rede tal, é a rede tal, que funciona como um cartel. Enquanto não tiver uma atuação em cima desse procedimento, não adianta, porque você fala, esse posto é muito caro, vou abastecer no outro. Essa é a lei de mercado, oferta e procura, que funciona muito bem nos países desenvolvidos. Aqui não funciona porque os caras combinam. E os caras estão aí olhando, os políticos estão aí olhando. Hoje eu vou pegar no pé de polícia, vocês já perceberam, então, né? Mas nesse aspecto sim, porque político não representa o povo. O político anda representando os empresários. Então, ele quer o voto do povo. Ele, na verdade, é um grande lobista. Ele quer o voto do povo, se elege com o voto do povo, deveria ser representante do povo. Mas financiado. Mas é financiado pelos empresários. Né? A realidade é essa. E assim caminha a humanidade. Mais uma informação, a versão Titanium do Ford híbrido lá nos Estados Unidos custa $30.520. Que dá cerca R$15.000 a mais. 98 mil reais. Quer dizer, é 60%, 40% mais barato ainda do que aqui no Brasil. Quer dizer, bom, gente, abre o olho quando você for fazer qualquer tipo de aquisição. E se realmente achar absurdo, briga pelo preço porque tem gordura. Porque eles vão brigar com montadora, porque montadora também, quando não vende carro, ela tem os benefícios que ela consegue passar pro consumidor. Tem uma concessionária aqui na cidade que está dando desconto de R$21.000 para comprar um carro. R$21.000 é quase o valor do meu carro, cara. Então, quer dizer... Poxa vida, é um carro de desconto. Mas esse desconto, esse que a gente chama de bônus, né? Ele vem da montadora, porque está acabando o ano. O modelo 2016-2017 acaba sendo... É 2016, quando. Frente, né? É 2016, é um carro que foi fabricado em 2016. Sim. Essa é a história de 2016, depois. Para você vender é 2016, para você comprar é 2016, uhum. Modelo 2017. Uma falcatrua violenta aí dos comerciantes de veículo aí. Mas é uma forma que eles precisam desovar. É também uma concessionária que me ofereceu um carro aí 2015, quer dizer, esse carro zero. Que a fábrica mandou para ele zero. Se eu comprar um carro 2015, quando eu for vender, eu já vou perder com deságio de pelo menos 30%. Porque é 20% do primeiro ano para o segundo, é a conta matemática burra que eles fazem, depois 10% a cada ano. Então, nós estamos chegando em 2017, eu perco 20%, depois eu perco mais 10%. Um carro de 100 mil eu perderia 30% e é zero. Então me dá o desconto de 30, hora. É o lance bem assim, você paga X por ele hoje e amanhã você vai na mesma revendedora, eles vão pagar meio X no seu carro e no dia seguinte vão colocar ele à venda por X de novo. Pessoal que está ouvindo a gente pode estar achando que a gente está sendo muito enfático, né, frisando muito essas coisas. Não, mas isso é um alerta, gente. Toda vez que você for fazer aí uma aquisição de qualquer coisa que for, pesquise, brigue, pechinche, porque dá que sai negócio. Vamos por fim nessa Babilônia aí. E vamos falar de outra novidade do setor. A sexta geração do Chevrolet Camaro já está na praça. Ainda mais potente, O esportivo conta com motor 6.2 litros, 8 cilindros de 461 cavalos. O mesmo propulsor do Corvette Stingray. Faz de 0 a 100 km por hora em 4,2 segundos. A transmissão é de 8 marchas automática, com opção manual, por meio de aletas atrás do volante, o pedal shift. O Camaro 2017 também está mais leve e totalmente remodelado. Da versão anterior, restou só duas peças, a gravata dourada da Chevrolet e o emblema SS, que identifica a versão luxuosa da gama. Começa a ser vendido em novembro. As 100 primeiras unidades pertencem à série limitada 50, feita para celebrar o aniversário de 50 anos do esportivo. Já a versão SS começa a ser vendida no ano que vem. O preço é na faixa de R$230 mil. Ah, tá baratinho, tá baratinho. A sexta geração do Camaro traz mais tecnologia e melhor acabamento interno. A cabine mais refinada traz recursos como painel customizável, sistema de conectividade e carregador wireless. Também tem volante com aquecimento, bancos dianteiros com ventilação, ajuste elétrico com memória, ar-condicionado dual zone e partida remota da ignição. Para quem é fã do barulho do motor, o Camaro 2017 traz um intensificador de som na cabine. O ronco do coupé fica ainda mais envolvente. Apesar de completamente renovada, a parte interna preserva elementos característicos do Camaro, como o quadro de instrumentos com o canhão do conta-giros à esquerda e do velocímetro à direita, ambos analógicos. A novidade é uma tela de alta definição de 8 polegadas entre os dois mostradores essenciais configurável. A tela pode exibir informações adicionais de performance, da navegação, do multimídia e do computador de bordo. E o esportivo traz ainda seletor de modo de condução, sistema de vetorização de torque, freios de alta performance com assistência para frenagens de urgência, alertas anti-distração, além de 8 airbags. Traz também teto solar, pneus mais largos, faróis de xenônio e lanternas de LED. A sexta geração do Camaro SS também estará disponível na configuração conversível. O coupé é uma das atrações da Chevrolet no Salão do Automóvel de São Paulo, que começa no dia 10 de novembro. O Camaro 50 celebra os 50 anos do clássico coupé esportivo da montadora norte-americana. Apenas 100 serão vendidos no Brasil. A versão comemorativa, como não poderia deixar de ser, traz uma série de itens específicos e exclusivos. Os compradores, por exemplo, vão receber identificações com a numeração de cada veículo. Cerca de 70% dos componentes da arquitetura do Camaro 2017 foram desenvolvidos especificamente para o modelo. O resultado é uma estrutura 28% mais rígida e 83 quilos mais leve, o que foi possível graças à utilização de aço de alta resistência e alumínio. O sistema de suspensão, por exemplo, ficou 12 quilos mais leve. Em relação às dimensões, a sexta geração do Camaro está ligeiramente mais baixa e compacta, o que otimiza a performance. Comparado à geração anterior, é 5,2 centímetros menor em comprimento, 2,3 centímetros menor em largura, 3,1 centímetros menor em altura. Com isso, o entre-eixos foi reduzido em 4 centímetros. E enquanto o coupé soma teto solar elétrico à sua lista de equipamentos de série, o conversível da sexta geração ganha capota com acionamento retrátil, completamente automático. A operação pode ser feita pela chave ou por um botão no console, mesmo com o carro em movimento, desde que não esteja acima de 50 km por hora. Quando fechada, a capota traz exatamente a mesma silhueta do coupé. Uma reinterpretação do distintivo vermelho, branco e azul do Camaro identifica a lateral do modelo SS, que chega em 2017 com 5 opções de cores para a carroceria: preto ouro negro, branco sumite, amarelo lemon pearl, vermelho tinto e azul oceano. Bom, legal, mais uma opção. Esse aí está te esperando na loja lá em novembro, hein? Ah, então, rapaz, Marcelo, você falou pra mim quando Ocean, você falou da matéria. É, esse azul Ocean é a minha cara. É muito interessante. Eu gostaria que as pessoas que estão escutando a gente entrem lá no Raimundinho. Michele fez uma matéria que tem fotos já desse carro lá, né, Michele? É. Pelo menos você postou na rede social. Uma breve correção. Realmente. Fui eu quem fiz. Foi você? Me desculpa, Marcelo. Eu faço tão poucas, e aí as poucas que eu faço. eu não contemplo, não te dou a credibilidade, não te dou o crédito. E é, ó, o carro realmente ficou muito diferente. Ele resgata um pouco, eu vi a frente, um pouco até dos modelos antigos dele, ficou mais arredondado. Então, saiu um pouco do quadradão, né? Tem essa parada, né? O pessoal, hoje com esse monte de tecnologia, é meio que o minimalismo voltou à moda, né? É. E assim, então essa união entre o minimalismo e a tecnologia é um negócio bem bacana, assim. Por exemplo, o contagiros e o odômetro, o velocímetro analógico, né, num carro cheio de tecnologia, é uma pegada assim, né? Pô, você vê tudo digital, aí de repente a hora que você pisa é o ponteirinho que tá lá, né? Enfim, não é. Enfim, acho que é uma pegada diferente. No, nos Estados Unidos deve custar uns $40,000 só, Marcelo. Olha, aí lá vou eu falar com a Michelle. A minha. Acho que nós já falamos isso aqui, acho que vale falar de novo. Teve uma ocasião no Salão Internacional do Automóvel de Nova York, o Mustang estava completando 50 anos. E a edição especial do Mustang, na ocasião, que estava exposta lá, custava $25,000. Na versão, né? Já oficial. É, ou seja, 75 mil, 80 mil reais. Tá certo. Muito bem, 7h38, agora pra você que tá ligado no Raimundinho da Líder, vá direto à fanpage Líder Rio Preto também. Hoje tá valendo o kit da 98, tem ingresso para o Cinépolis Sala pra você poder curtir um filme bem bacana de segunda a quinta-feira, tem camiseta, tem também pra você copo, tem caneta e ainda tem par de ingressos para o Iguatemi, não é isso, chefe? Isso aí. Muito bem, fica ligado, agora 7h38. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. É demais, é líder. Estamos de volta às 7h42 agora. E a previsão é de terremoto hoje e amanhã em Barretos, hein? E o epicentro é no Parque do Peão, onde acontece o Insane Sound, uma competição de som automotivo, carros rebaixados, drift e muitas outras atrações. Para saber mais sobre o evento, conversamos com um dos organizadores, Daniel Bonner. Confira! Neste final de semana, rola um evento animal no Parque do Peão, em Barretos. Mas nada de touros ou cavalos. É a terceira edição do Insane Sound, encontro de som, tuning e carros rebaixados. Durante este sábado e domingo, o público vai poder acompanhar campeonatos mundiais, desafios e a maior carreta de som do país. O evento, que já é considerado um dos mais importantes encontros de som automotivo, tuning e rebaixados do Brasil, vai receber mais de 1.500 veículos. A gente conversou com o Daniel Bonner, que contou mais sobre o que vai rolar neste Insane Sound. O Insane Sound é um dos eventos mais importantes do Brasil, voltado para o som automotivo. Esse ano as atrações são muito variadas, mas eu acho imperdível mesmo a carreta Som Car, a carreta maior do Brasil, com 200 falantes de 7 mil watts cada um. Então imagina a pressão sonora que dá. Estão vindo caminhões que são utilizados inclusive para shows do Wesley Safadão. O caminhão dele está vindo lá de Fortaleza para tocar aqui no Insane Sound. Nós teremos também as competições internacionais a partir do sábado, com as finais dessas competições internacionais no domingo, e no domingo também as competições nacionais abertas a todo público que gosta de carro de som e carro rebaixado. Daniel, agora conta pra gente sobre esse recorde que vocês quebraram. Nós conseguimos, no primeiro Insane Sound, quebrar o recorde de maior terremoto do mundo causado por som automotivo, superando um outro recorde que já havia na Inglaterra, mas esse ano nós focamos em diversão. Nós teremos aqui muitos caminhões tocando, apresentação de DJs, nós temos o show com pacificadores, muitas shows de manobra, o pessoal que vai vir fazer o drift trike, enfim, são várias atrações para quem gosta de carro customizado. E quem pode participar? Qualquer um pode participar do evento, não competindo, mas também expondo seu veículo através da participação direta. É só chegar com o carro, vai pagar uma taxa de R$50 e vai poder entrar, ficar sábado e domingo curtindo todas as atrações. Além disso, vai poder acampar, fazer churrasco, só não pode trazer bebida. Hoje tem eliminatórias dos campeonatos de Pancadão e SPL, apresentação da carreta Som Car, a maior do Brasil, manobras de drift, drift trike e hair trick, e também da equipe NASA. Música com o DJ César Medeiros e também com o duo de rappers Pacificadores. Amanhã, as apresentações de caminhões e da carreta Som Car começam cedo, a partir das 9, mesmo horário do início das finais do campeonato de pancadão da DB Drag Racing. Também rolam as etapas nacionais e sul-americanas de som, tuning e rebaixados, além de drift, manobras radicais, drift trike e hair trick. À tarde tem desafio da lombada para carros rebaixados e a final do Campeonato Mundial de SPL da DB Drag Racing. E eu queria convidar todos os ouvintes para que venham curtir todo tipo de som, curtir batidão, música de todo gosto e ver os carros mais insanos do Brasil aqui no Parque do Peão de Barretos nos dias 29 e 30 de outubro. Os ingressos para quem vai participar do encontro com o carro nos dois dias custam R$50, o carro e motorista. E só para o domingo, R$30, também o carro e o motorista. Para os passageiros dos carros, o valor é R$30 para sábado e domingo e R$20 somente o domingo. Já os pedestres pagam R$30 no sábado e R$20 no domingo. Michele Montemor para o Raimundinho na Líder. Agora 7h47. Caramba, um terremoto sonoro, que medo. Imagina só. Se você entrar lá no raimundinho.com.br, tem a reportagem sobre o Insane Sound com um vídeo muito bacana do evento do ano passado, a mulherada com os cabelos ao vento, assim, por causa do som. Gente, é um negócio absurdo. Hamilton, eu vi esse vídeo, a mulherada dentro do carro, e conforme vai, né, o putz, putz, putz, não sei, o grave, né, enfim, o batidão... O cabelo sobe? O cabelo vai... Sobe não, ele vai... Nossa, você tava dentro do carro com um ventilador, não tava? Dá a impressão que sim. Agora, essas meninas, com certeza, elas não devem escutar nada até hoje. Não tem mais simples, né? Mas elas não estavam com um protetorzinho? Ah, não deu, não dá pra ver, mas deve estar, né? Ah, com certeza, porque senão... Na realidade, é um evento profissional, gente. Ah, não, sim. É para amador. Não, de jeito nenhum. Eles não vão aí... Insane Sound, patrocínio. Eles não vão aí. Já entraram no Guinness Book. Então não vai comprometer aí a audição de um ser humano. Clínica Otorrino. Eu que tenho o hábito de escutar o som relativamente alto, principalmente quando eu tô sozinho no carro, quando tô com ninguém, não, porque minha mulher odeia. Mas eu, assim, depois eu fico meio... A minha mulher falou, abaixa um pouco. Eu falei, mas você não sabe que eu sou surdo? Né? Porque eu já fiquei surdo. Num evento desse, sem proteção auricular, você vai ficar o resto da sua vida em. E falando alto, né? É. Falando alto. Mas tem gente que gosta, né, velho? Gosta. E como tem? Vai lá e faz a coisa. Como tem? Tem música, pra nós. Vamos de música? Né, vamos de música, então, pra você que tá acompanhando o Raimundinho na Líder, kit da 98, hein? Fanpage Ele está de volta, hein? Ele está de volta. Vamos lá, João. Vamos lá, Ele está de volta. Quem é? Quem é? Quem será? É? Quem é? Líder é demais. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess I'm still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm cooling down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. Rio Preto já escolheu. Líder. Líder. Líder. É demais. One, two, get down. Paid the call to be the boss. To be the boss, I paid the cost to be the boss. Look at me, you know what you see. See a bad mother. Look at me, you know what you see. See a bad mother. Paid the cost. Be the boss. Paid the cost to be the boss. Look at me. Know what you see? See a bad fun. Having fun, got money fun. Having Líder, faltando 5 minutos agora para as 8 da manhã. E vocês acabaram de escutar o primeiro som gangsta da história da música, The Boss, de James Brown, e antes, Bob Brown, do meu amigo Frank Zappa. E agora vamos falar sobre gastronomia. Fresco de ovos, grano duro, instantâneo e integral. Nessa semana, mais exatamente em 25 de outubro, foi dia de celebrar um dos alimentos mais amados do mundo, o macarrão. Criado pelos chineses e popularizado no Brasil pelos italianos no século XIX, o macarrão tem mais de 60 formatos e composições das mais variadas. Já a data foi criada no primeiro Congresso Mundial da Pasta, que reuniu os principais fabricantes de macarrão do mundo em Roma, na Itália, em 1995. No Brasil, o Dia Internacional do Macarrão começou a ser comemorado em 2014. No ano passado, o brasileiro consumiu, em média, 6,17 kg de massa. Estamos em nono lugar no ranking de quem mais come macarrão. O líder, claro, é a Itália. Já quando o papo é venda de macarrão, estamos em quarto lugar, atrás da Itália, dos Estados Unidos e da Venezuela. Eu não sabia que venezuelano comia tanto macarrão assim, não. Não tem o que comer lá. Não tem o que comer lá. Come macarrão. Essa história que a nossa mídia vende pra gente. Não caio nessa mais, né? Não, a gente comenta porque é muito engraçado, né? A gente falar que eles estão vindo atravessando fronteira é muito distante da capital, né? Mas é isso aí. Eu achei que a gente não era quarto lugar, não. Eu achei, por exemplo, a China, por ser um país populoso, a Índia, né? Mas eu acho que talvez não faça tradição deles, né? Não faz parte da tradição deles, não sei. Ah, então, já pensou um macarrão com uns escorpiãozinhos assim, fritinhos? A gente come coisa pior e gosta. Macarrão com inseto? Bom, proteína, né? Mas a gente come coisa pior e assim. É que chama? Tipo o quê? Esses aperitivos que tem em boteco aí. Tem umas coisas. Língua. Você quer pior do que língua? Língua. Não, eu gosto. Você gosta? Não, José. Faz. Você gosta de umas coisas esquisitas, José. Você já tem medo. Agora, a vaca fica lambendo o dia inteiro, não sei o que lá. E a gente gosta de língua. Buchada. Buchada. Buchada. Buchada de bode. Claro, não. Buchada não, é uma coisa que... Mas olha, eu acho que isso depende do... Da cultura, né? Exatamente. Eu acho que o macarrão no Brasil é mais... Por analisar a vida pregressa dos alimentos, tem muita coisa que a gente não come. Eu acho que no Brasil... O macarrão é uma comida... É um alimento fácil de ser preparado, né? Isso facilita. Agora, legal que o brasileiro cria muito. Então, você. O macarrão com ovos aí, que. Como é que chama? Qual é o nome do prato, Michele? Que é um macarrão espaguete. Carbonara. Ah, é bom esse. Muito bom. Delicioso. Aliás, essa semana eu fiz um curso bem legal de massas e molhos. Aprendi a fazer o... bechamel. Nhoque. Bechamel. Não, aprendi quatro tipos de massa. Nhoque, tortellini... Ih, já não esqueci, gente. Eu tô vendo, desculpa. Bom curso. Ainda bem que ela anotou. Aprendeu bem. Não, ainda bem que ela anotou. O cara que ministra o curso agora, foram, se ele estiver ouvindo o programa, ele vai rolar agora. Foram quatro e ela lembrou de dois. Lembrou tá de dois, tá bom. Né? 50% ela aprendeu. Mas tá tudo anotadinho. Nossa. Tudo anotadinho. Eu tô na expectativa pra comer, pra provar essas receitas. Um bom vinho, né? De preferência. Isso, teve degustação de vinho também. Por isso que eu esqueci, gente. Michele, mais pra frente eu vou convidá-las pro Michele. Vamos fazer massa de vinho lá na minha casa. Ela chegou tão animadinha do curso que queria fazer, queria colocar em prática já no mesmo dia. Acho que foi o vinho. Bom, dando sequência, o Voilá Bistrô, deixa eu conferir com o meu amigo francês, Ricardo Cirilo. É Voilá mesmo? É, Voilá. Ah, oh, Voilá. Voilá. Sei lá. Sei lá. O Voilá Bistrô de Paraty, no Rio de Janeiro, foi eleito o melhor restaurante do Brasil e da América do Sul. E o oitavo melhor do mundo pelos usuários do site TripAdvisor. Anualmente, o site de viagens prepara listas com base em informações passadas por seus usuários sobre atrações turísticas e gastronômicas e premia os mais bem avaliados. O segundo melhor da América do Sul é o Le Soleil, de Cusco, no Peru. No Brasil, o segundo lugar é o do Dom, de São Paulo, do badalado chefe Alex Atala, que aparece em quinto na lista sul-americana. É só o Atala, hein? É, mas é o quinto lugar do Atala. O segundo no Brasil, né? Mas enfim... Agora, olha, esse restaurante de Paraty vocês conhecem? Eu não conheço. Eu conheço Paraty, já fui lá em algumas oportunidades, até porque eu morava. Paraty, morava eu quero ali conhecer. Quando morava em São Paulo, eu tinha propriedade lá em Ubatuba, então eu ia muito a Paraty. Principalmente naqueles dias de chuva, né? Que todo mundo tem a mesma ideia. Sim. Vamos pro aquário, vamos pra Paraty. Sim. Vamos, aí você fica 2 horas na estrada, 3 horas na estrada, 6 horas na estrada, e muitas horas na estrada. Então, fui muito a Paraty. Paraty é uma cidade muito deliciosa de conhecer, muito gostosa, né? E tem o que me chama a atenção em Paraty, que todo mundo vê, pô, mas em Paraty, que tem aquela antiguidade toda, né? E você pega um bistrô desse aqui, é conceituado, né? Então não tem. O que o ouvinte tem que entender, não precisa ser suntuoso para ser bom, né? Ah, não, sofisticação não, nem sempre rima com, justamente, com suntuosidade. Né? Então, voltando a dizer que o minimalismo tá na moda. Tá na moda. Então tá certo. Tá. Aí, vou terminar. José, a voz hoje tá tão quieta. Estão. A voz do líder opinião hoje tá tão quieta. José não tá uma boa companhia hoje, José tá. São Paulo vai ganhar um parque dedicado aos veganos. O Vegan Park vai contar com food trucks, lojas de roupas, calçados, presentes e outros itens que não contenham absolutamente nada de origem animal. O local do Vegan Park vem sendo mantido em sigilo. Sabe-se apenas que vai ser ao lado de uma famosa estação de metrô na cidade. Serão 1.400 metros quadrados de área para as lojas e praças de alimentação e outros 500 metros quadrados para estacionamento próprio, capaz de abrigar até 50 veículos. A promessa é que o Vegan Park abra suas portas ainda neste ano. Ele é o primeiro empreendimento do gênero no mundo. Foi uma notícia que está ao alcance de todos os riopretenses. Vou falar do Starbucks, que entrou na onda do Dia das Bruxas e apresentou ontem o Frappuccino Halloween. Preparado com baunilha, chocolate e morango, a bebida foi desenvolvida especialmente para celebrar a data. O Frappuccino Halloween fica no cardápio do Starbucks somente até segunda-feira, dia 31, e custa a partir de R$ 13,50. Em São José do Rio Preto, você encontra nas lojas da rede no Iguatemi Shopping e no Rio Preto Shopping. Pessoal, vale a pena, hein? O cafezinho do Starbucks é bom. Mas falando em cafezinho, Eu queria mandar um abraço pro pessoal do Água Preta, que tá sempre ouvindo a gente lá, sabia? É, legal, é verdade. Bacana, convidaram eles para fazer um café para nós aqui, né? Opa. Muito bom. Porque a gente serve esse café do nosso xixi lento pra um cara aqui. Ô, José, desculpa aí, José. Ô, José, com tanta chega cedo. Mas com tanto carinho, e o Ricardo deu. Semana que vem não vai ter café. Ó. A gente chega aqui, o cara já tá aqui. Até cafezinho ele faz pra gente. E eu escurraço o cara. Obrigado, muito obrigado. E em vez de um obrigado, eu ia escutar essa. Café xixi lento. E uma notícia aí para você que está procurando um lugar para almoçar hoje: o restaurante Spaziale Italiana aderiu ao Outubro Rosa e hoje vai reverter toda a renda obtida com a venda do prato Bambino para o Hospital do Câncer de Barretos. O prato é um dos mais pedidos da casa e custa R$ 21,99. E você monta sua massa a partir de uma variedade de ingredientes e temperos. O restaurante Spaziale Italiana fica na praça de alimentação do Praça Shopping, no calçadão de Rio Preto. Então, muito bem, quer celebrar, sim. Quer celebrar o dia do macarrão aí, a semana do macarrão? Hoje tem uma boa pedida. Do macarrão. Ah, é, macarrão. É, comer macarrão. Lá no Praça Shopping. É, eu acho que assim, era legal pensar em expandir um pouco já, né? Fazer num local mais com cara de Itália, né? Não, então, o lance assim... É legal, eu já fui num restaurante, é muito bom. Não, é muito bom o restaurante, né? Um preço muito acessível, muito convidativo. Comida boa, atendimento, né? É legal. É que às vezes a gente, por exemplo, quer jantar uma massa no domingo, no sábado, Praça Shopping, qual é o horário de funcionamento? É o horário do comércio central. Do comércio central, né? Então a gente acaba ficando. Né? A gente tem poucas opções de almoço hoje em Rio Preto. Tem boteco, né? Mas assim, um restaurante de massa são poucas opções. E é legal comer massa durante o dia, né? Uhum. À noite não. Então, mas quer ir num restaurante, tomar um vinho, tem o Spaziale e a gente acaba não indo. Né? O Hamilton olhou pra você com uma cara assim, falou, como assim? Só durante o dia. o Michel. Justifica-se o seu manequim, amigo. Ô, Michel, você que tá me com cara que tá comendo muito parque, macarrão, né? O que eu te digo? É, legal isso aí, muito, né? Legal, uma coisa que eu muito legal. Aqui, mas é o Vegan Park? O Vegan Park. É, muito legal. Muito legal mesmo, muito legal. Tá na onda agora, né? Hambúrguer de cogumelos, hambúrguer de aveia. Aliás, a Michelle aprendeu a fazer um hambúrguer de aveia aqui, meu. Fica muito bom. Vou abrir um food truck de hambúrguer de aveia. Eu tive num evento no... recebendo o prêmio Top Quality pra rádio. Parabéns à equipe da Líder FM. Parabéns. Das quais fazem parte Raimundim, né? Líder Notícias, Líder Opinião. É nóis. E o Félix Petróleo, que eu acho um dos melhores buffets da cidade, né? Fez um shiitake com batata e molho branco. Vale a pena caçar a receita e experimentar, bom, que é muito gostoso mesmo. Não sei se é receita do Félix, mas... já deve estar enquadrado aí. Eu falei desse... fiz esse merchan aqui lá do Félix, mas... porque está enquadrado nesse costume aí de alimentar dos veganos, né? Ah, sim. Porque é muito complicado hoje o vegano no Brasil. Sei porque... muito complicado quando, assim, não que não tenha opções, é que quando a pessoa vai na sua casa, você recebe uma pessoa que é vegana na tua casa, você não tem nada pra oferecer. Ah, eu tenho uns temperinhos lá, com orégano. Ainda mais vegano, né? Vegano, se for, quando é vegetariano. Vegetariano ainda é mais fácil, mas o vegano, aí você fala, vegano, o que tem, né? O que eu posso oferecer pra um convidado que é vegano? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque se começar a aumentar o número de adeptos a esse tipo de alimentação... E a tendência. Eu acho que é o novo... Eu tô tentando me enveredar nessa... Eu vi que sua pele tá mais clarinha. Mas eu não deixo. Não, mas quando... Ricardo, na pele mais clarinha é verdade. Quando você deixa de comer toxina, né? A carne vermelha tem muita toxina. Isso. Você acaba, a pele vai clareando bastante. Então, É, tô vendo, viu, Michelle? Tá ficando bem branquinho. É, pode ser a falta de falta praia. Falta de sol, tá... né? É. Eu tô meio moreninho. A distância do rio. É isso aí, Josiel. Tá certo, então. 8 e 9, vai participando aí, ó. Fanpage Líder Rio Preto também pelo WhatsApp pra você concorrer a kits, camiseta, tem copo, tem também caneta da Líder FM, ainda para de ingressos pra Cinépolis. Raimundinho, volta já. De volta, 8 e 14 agora. E teve início essa semana a edição 2016 da Peru Week. Vai até 10 de novembro e é uma ótima oportunidade para quem está planejando uma viagem para fora do país. Neste período, empresas de turismo espalhadas pelo Brasil vão oferecer 140 ofertas especiais de viagens ao Peru. Tem pacotes para Lima, Ica, para visitar Nazca e Paracas, Arequipa, para visitar Colca, Cusco, para visitar o Vale Sagrado e Machu Picchu, para Puno, para visitar Urus e Taquile e vários outros. Os preços variam de $300 a $5.000, com passagens aéreas incluídas. E também vai ter preço especial de passagens. A Avianca vai vender bilhetes para uma... Para Lima? Nossa, a Avianca vai vender bilhetes para Lima. Vamos lá, vamos voltar aqui, retornando, rebobinando aqui. Também vai ter preço especial de passagens. A Avianca vai vender bilhetes para Lima. Para Lima. Com trechos saindo de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo por $249. É, o Peru é um dos principais destinos do planeta quando o assunto é turismo e aventura. Sua gastronomia também é destaque mundial. E para completar, a não boa comida guarda. Do país andino. Como é que é a história? E para contemplar. E para contemplar a boa comida do país andino, 35 restaurantes de diversos lugares do Brasil, especializados em culinária peruana, terão menus completos com preços módicos. Os valores variam de R$ 42 a R$ 117,00, com um pisco sour, drink, entrada, prato principal e sobrimeza. Quem já tomou esse pisco sour? Ah, é delícia, hein? Eu já tomei bastante. Eu já tomei, mas assim, depois eu comento. Você tomou é bom, você tomou no lugar errado. E depois a gente vai falar, vai falar mais sobre isso. Mas provavelmente é isso que a Mi falou. Provavelmente você tomou no lugar errado. Não, tomei não. Cuidado. Tomei não, tomei pela boca. Tomei não. Deu conversa, hein? Eu tô olhando aqui, ó. Você também... não tá tomando nada, né, José? Você tá tranquilo. Ó, só pra lembrar que também vai ter preço especial de passagens. A Avianca vai vender bilhetes pra Lima, com trecho saindo de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo por $249. Vou pular esse negócio de pisco sal e a Michelle continua. O site www.peruwiki.com.br traz a lista completa de empresas participantes, as ofertas de viagens, os menus gastronômicos, valores e contatos. A Peru Week está em sua quarta edição e é promovida pela Prom Peru, Comissão de Promoção do Peru para Exportação e o Turismo, e pelo Escritório Comercial do Peru no Brasil. E para você que está planejando passar uns dias no País da Aventura, ou para você que ainda não escolheu o destino da próxima viagem, Raimundinho traz agora uma série de dicas de coisas bem legais que fizemos no Peru e que você não só pode, como deve fazer também. Se liga! No Peru, o Raimundinho visitou Cusco, que está localizada na região sudeste do país, a 1.100 quilômetros da capital Lima. A cidade oferece uma das melhores infraestruturas turísticas do país andino. Não faltam lugares para se hospedar e comer com qualidade, seja qual for o tamanho do seu bolso. Cusco está incrustada em meio a montanhas de uma região árida na Cordilheira dos Andes e a 3.400 metros acima do nível do mar. Por isso, para afastar qualquer mal-estar, a indicação é mascar a folha ou tomar o chá de coca. Cusco é um dos principais pontos de chegada e de passagem para quem vai se aventurar nas ruínas de Machu Picchu. Cusco é a capital do Império Inca. A cidade oferece diversas opções gastronômicas e muita agitação noturna em pubs e danceterias para todos os bolsos e gostos. O Plaza de Armas, o ponto de encontro de moradores e de turistas por perto, são incontáveis. Por perto são incontáveis as lojas de souvenirs, cafés, bares, restaurantes, casas de câmbio e agências que vendem desde passeios culturais a aventuras radicais. E no idioma quechua, Cusco significa umbigo. Como o nome sugere, o centro da cultura inca é rodeado de sítios arqueológicos do antigo império. É possível visitar vários deles ao comprar o boleto turístico de Cusco, que dá direito a visitar 16 atrações, entre museus e ruínas do Vale Sagrado. Custa 130 soles, cerca de R$ 123. E por falar no povo local, vale ressaltar que são muito receptivos e turisticamente educados. No entanto, alguns vendedores com abordagem agressiva exigem muita paciência do visitante. Muita paciência. Mesmo assim, andar por Cusco é uma delícia. Nós tivemos por lá no mês de novembro, mais ou menos num período desse que nós estamos do ano. Apesar de ser uma época bem chuvosa, tivemos sorte e só pegamos 2 dias de chuva. Os períodos mais secos são entre abril e setembro. Durante os nossos passeios pela cidade, visitamos o museu local de Coricancha, que fica na Avenida El Sol, na região central. Chama a atenção por um enorme tapete de grama bem tratada, que se estende por terraços até atingir paredes de pedras que sustentam a parte de trás de uma imponente edificação, parte barroca, parte inca. Debaixo de parte dessa área verde, protegida por cercas de metal, estão 5 salas que compõem o museu. As peças ali expostas foram extraídas de escavações feitas entre 1992 e 1995. No mesmo tapete verde, cujo nome significa Pátio de Ouro. A visita ao museu local de Coricancha integra o boleto turístico de Cusco. Apesar de pequeno, seu acervo cumpre a proposta de apresentar a evolução cronológica da civilização naquela região. Ah, e quando estiver por lá, lembre-se que é proibido caminhar, sentar ou deitar sobre a grama. A visita a Coricancha é bem aproveitada quando acompanhada de um guia turístico. Só assim é possível entender cada um dos espaços que faziam daquele tempo o mais importante do Império Inca. Importante esse alerta que você deu, porque eu muito do Joaquim, muito brasileiro, saí do museu, já vi aquele gramadão, falei pra mim, me joguei na grama e falei, tira uma foto minha. Nossa, que estirado na grama. Não, aí não veio o policial. Bapho, não. Mas assim, foi o tempo de fazer um clique, o policial já veio. Senhor. Não permissão. E ouvinte, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta sobre Cusco, Machu Picchu, manda pra gente aí. E agora vamos falar um pouco sobre a gastronomia de Cusco e o que experimentamos por lá. Nas ruas da cidade, em seus arredores, nos sítios arqueológicos, é possível degustar pratos e quitutes bem típicos. O primeiro que eu experimentei foi a chicha morada. O Marcelo não quis saber, não. Teve medo de ter um piripaque longe do hotel, do nosso hostel. A bebida chamou a nossa atenção logo que chegamos no aeroporto de Lima. Lá ela era vendida em máquinas, tem uma cor bem forte, roxa, e para minha surpresa é feita de milho. Mas eu fui provar a chicha morada em Cusco, tem um gostinho que lembra limão. O refresco leva pedaços de maçã e lembra uma espécie de sangria. É fervida com algumas especiarias, como canela e cravo. O sabor não lembra em nada o gosto do milho que a gente conhece. No Peru, são encontrados mais de 4 mil tipos de batatas e mais de 35 tipos de milho. tem amarelo, branco, marrom, vermelho e esse roxo aí que a Michelle tá falando, que é muito comum na Cordilheira dos Andes. No mercado de Pisac, no Vale Sagrado, a Michelle voltou a beber a Titi Amorada e lá foi a que ela mais gostou. Era num bar, num canto escondido da feira, quase um beco, que servia também bolo de milho feito na hora e em um enorme forno a lenha assavam o tradicional cuy, também conhecido como porquinho da Índia, prato típico da região. Esse eu não quis saber de experimentar, não. E nem o Marcelo. Né? E durante as andanças pelo Vale Sagrado, a nossa nobre e querida amiga Michelle Montemor também encarou um milho cozido cês... com espinhos. Vocês percebem que eu adoro uma aventura gastronômica. A Michelle encarou um milho cozido com espiga e grãos, pelo menos duas vezes maior que os que encontramos aqui no Brasil. Os turistas se aglomeram para comprar essa iguaria, que na ocasião veio acompanhada de um pedaço de queijo coalho. E a dona Michelle também experimentou o famoso pisco sour, é isso? Pisco sour. Oh. Essa o Marcelo também provou, foi no restaurante Cava Mora, em frente à Plaza de Armas. O local tem uma sacada onde os clientes podem degustar os pratos enquanto olham as belezas do lugar, né? O pisco sour é feito de pisco, claro, né? Se fosse feito de laranja, ela é laranja sour, né? Mas tem gente que nem todo mundo sabe que o pisco é uma bebida, uma aguardente. É uma aguardente, né? Então vamos lá. O pisco sour é feito de pisco, uma aguardente clara feita com a uva do tipo Quebranta, que cresce no Vale de Ica, ao redor dos rios Ica e Pisco. Você encontra garrafas de pisco para vender em supermercados, lojas de bebidas, mercearias. O preço varia muito entre as marcas e custa em torno de 50 soles. É isso? Soles? Soles. Só 50 soles? Tem um amigo meu que chama Soles. Como faz um pisco sour? Agora vai aí, ó. O pisco sour leva açúcar, água, pisco, uma clara de ovo, limão e gelo. Dica importante: não experimente o pisco em qualquer lugar, pois ele pode vir com um cheiro de ovo. Exatamente. Talvez é por isso. Exatamente. Que eu não gostou, não, né? Não é que eu não gostei. Me causou uma má impressão. Você falou, pô, eu pedi um pisco, não pedi uma gemada. Não, é verdade. E foi feito por uma pessoa que conhece, então. E fica aquela clara, né? É, fica. Mas ela não. Mas ela não cheira, né? Não cheira. Quando é bem feito, ela não cheira. Fazer o que nós tomamos lá. Se não falam pra mim que vai ovo, nem ficaria sabendo. Eu acho que talvez isso também tenha ajudado um pouco a minha rejeição. É, né? Pode ser. Então é assim, não que eu não gostei, não que a bebida não é gostosa, mas assim, se colocar duas opções, ela é sempre a segunda. Ah, então é o que você não tomou. Você precisa tomar um bem feitinho. Aliás, eu preciso ir pro Peru. Exatamente. Exatamente. Agora, o que eu achei legal aqui são a quantidade de variedades de batata que tem. Muito. No Peru. Vocês falaram 4 mil? Eu pensei 400. 4 mil, não tá 4 errado, mil. Não. É muita coisa. Acho que os caras pintam a batata, não é possível. Uma coisa que eu gostaria muito de ter provado foi a cerveja artesanal que é feita lá no Peru, né? Deve ser com ovo? Não, mas é um lance assim, é a mesma forma que os nossos índios fermentavam a bebida. A fermentação dessa cerveja é com saliva. Eu tô olhando a cara do Marcelo quando ele faz esse comentário, mas não é uma cara assim, muito assim, convidativa para assim, você provar. Isso é coisa da Michelle. Que, nossa, Michelle é prova de tudo, não é possível. Ah, então, eu sinceramente, se ninguém me fala nada que cuspiram na cerveja, acho que eu até tomaria na boa. Mas assim, você vai pro Peru pra comer McDonald's, sabe? Ah, tem gente que vai. Não, poxa, tem gente não que dá, vai, né? Tem gente vai. Que vai, tem gente que vai. Não rola, né? Não, enfim. não rola. Mas já a gente volta. Aí tem uma vantagem. Se você for no McDonald's no Peru, aí ao invés de você tomar outra bebida com ovo, já tem agora o ovo maltinho. Ah, verdade. Essa é pro Ricardo. Não sou fã. Não sou, eu não sou fã mesmo, assim. Que de ovo maltinho? Não, de McDonald's. McDonald's, é, ah, Burger Food, King. Eu tô fora. Eu não. E ó, eu vou falar, se me desculpem, esses hambúrgueres artesanais que estão fazendo por aí também tem que ser melhorado, porque às vezes eles capricham tanto na qualidade da carne que esquece que o que dá liga é a gordura, né? Precisa de uma gordurinha, precisa de uma gordurinha. E com... eu tenho um lugar aqui, eu queria falar negócio de gordura, vou aproveitar que estamos falando dessas, de momento de culinária. A gente come um omelete aqui na cidade, num clube, né, que eu frequento. E assim, ninguém consegue fazer um omelete tão gostoso. Aí você sabe qual é o comentário da roda de amigos da mesa? Ah. É, porque ele faz naquela chapa cheia de gordura. Pode ser. É ali que tá o segredo. Ó, daqui a pouquinho tem mais informações aí dessa viagem pelo Peru, ok? 8h29. Demais. Líder. Because you look so fine and I really wanna make you mine. I said you look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Be my girl. Well, it's a 1, 2, 3. Take my hand and come with me. Because you look so fine and I really wanna make you mine. I said you look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6. Come on and get your kicks. Now you don't need a money with a fix like that, do you? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? Líder 991243883. Peça a sua música e a gente toca pra você. so hard really living with the things you do to me. Oh, my things are getting so strange. I like to tell you everything I see. She's the passionate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was fighting. And the music was soothing. And they all started grooving. Yeah, yeah, yeah, yeah. And the man at the back said everyone attacked. And it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said fire. But the one you didn't turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Searching up needs all I ever do. Oh, I softly call you over. When you appear, there's nothing left in you. Now the man in the back is ready to crack as he raises his hands to the sky. And the girl in the collar is everyone's one. She could kill you with a wink of her eye. Oh, yeah, it was electric. Líder 8:37. E de volta a nossa viagem ao Peru. O principal destino para quem vai ao país é Machu Picchu. Para visitar as ruínas é necessário fazer uma programação antecipada. Isso porque o número de visitantes por dia é limitado. A cidade que serve de base para os turistas que vão para Machu Picchu é Águas Calientes, que apesar de não ter a mesma infraestrutura encontrada em Cusco, é bonita e agradável. Também conta com bons locais de hospedagem e uma feira gigante de artesanato e souvenirs, além de lojas, bares e restaurantes. Antes de eu voltar para o Peru, gostaria de dizer que nós escutamos The Ballroom Blitz, da banda Switch, e Are You Gonna Be My Girl, da Desculpa banda aí. Jet. My girl. E agora, voltando pro Peru, do centro de Águas Calientes, saem ônibus com destino a Machu Picchu a cada 5 minutos a partir das 6 da manhã. A passagem custa em torno de $30 e de volta. E só pode pagar em dólar. O trajeto até o sítio arqueológico dura em média 30 minutos e é bem sinuoso, mas bem sinuoso mesmo. Para quem não gosta, é bom tomar um Dramin. $30 porque deve estar incluído o seguro, né, gente? Ah, então, é. Porque é uma ribanceira que você nem faz ideia. Aliás, dá para fazer ideia vendo uma foto do Raimundinho ali. Aonde que a pessoa vê essa foto? No www.raimundim.com.br. hi-mundim.com.br. E uma importante dica é levar o que comer e o que beber para as ruínas de Machu Picchu. Antes da entrada do parque, existe o único restaurante em um raio de dezenas de quilômetros. E como é de se esperar de lugares sem concorrência, os preços são mais que exorbitantes. E levar o saquinho de lixo, né, gente? Ah, sempre, sempre. E dentro do parque não há onde comprar nada. Não há nem mesmo banheiros. E não é permitido sair para comprar algo ou ir ao banheiro e retornar. Em Machu Picchu são permitidos 2.500 visitantes por dia. O ingresso custa 152 soles, cerca de R$187. E se a ideia é escalar até o topo do local mais alto, a montanha de Huayna Picchu? Huayna Picchu. Isso mesmo. Isso. A limitação de visitantes é maior. São apenas 400 por dia, além de ter que desembolsar mais 48 soles, que dá cerca de R$60 a mais. O ingresso para Machu Picchu só se compra pela internet, tá? Isso é importante frisar também. Isso. Bacana dica. E se vocês quiserem saber mais, mande uma pergunta aí pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, da Líder. E tudo mais. Muito bem, faltando 20 minutos para as 9, você continua participando. Fanpage Líder Rio Preto, tá valendo o kit da 98, em camiseta, copo, tem caneta, par de ingressos para Cinépolis. Tudo isso aqui no Raimundim na Líder. Daqui a pouquinho a gente volta, fica ligado aí. Estamos de volta, 15 minutos para as 9. Bom, agora a gente vai escutar uma reportagenzinha, porque hoje não vai ter só bruxa solta na noite Rio Pretense, não. Vai ter Saci, Cuca e Caipora também. Para celebrar o Halloween, o Bartelier Gastro promove sua primeira Halloween. Não errei na pronúncia, não. É com R-A-L-O-I-N mesmo. Sobre a festa, nós conversamos com a Carol Scabin, sócia proprietária da atração. Confira. Olá, bom dia para todos. É um prazerzaço estar aqui falando com o Raimundinho sobre essa festa do Bartelier, né? É o Halloween, uma forma mais abrasileirada, é um jeito também de valorizar a nossa cultura, a nossa língua. E o bar tem um pouco dessa coisa aí mesmo, ele é um bar fechado, tem uma pegada mais intimista, a frente não tem cara de bar, é só uma porta. Então aqui tudo acontece dentro. E a gente também vai fazer uma decoração, né, e um pouco assustadora até, e a gente sempre faz um espaço para que as pessoas tirem fotos, né, com alguns adereços, o abóbora, a vassoura, uma coisa bem legal, mas que eu vou deixar mais que seja surpresa para quem vier aqui curtir com a gente. E como faz para participar do Halloween do Bartelier Gastro? A partir das 20 horas até as 2 da manhã. A gente trabalha com reserva de mesa pelo telefone 3033-3342 e também pelo WhatsApp 98809-7887. Mas nada impede que o cliente venha também sem reservar. Aqui, assim, a pessoa pode ficar no balcão, a gente tem pista de dança, né? A gente cobra R$5 de portaria, mas a gente não cobra 10%. E qual o endereço? Fica na rua Três Fronteiras, 2695, no Eldorado. Vai ter algum prato especial para esta noite? Vai com cabelo de medusa, massa de pastel em tiras, recheada com requeijão e servida com geleia de pimenta para acompanhar. Quem cria e prepara? Quem cozinha no bar é o meu marido, o Ronaldo. É ele quem cria e executa os pratos da casa, né? Os que fazem mais sucesso aqui é a coxinha de mandioca de costela na manteiga de garrafa com requeijão. Tem os hambúrgueres artesanais também, que fazem super sucesso. Tem de costela, de fraldinha, de pernil. E os pasteizinhos, né? De costela também com requeijão, maravilhosos. E para beber? Algo a recomendar? A gente também trabalha com vários tipos de cerveja, né? E os drinks, as caipirinhas aqui realmente são o carro-chefe da casa. Para finalizar, deixa seu recado para o nosso ouvinte. Gostaria muito de agradecer ao Raimundinho pela oportunidade e mandar um super beijo para a Michelle e para o Ferri e convidar todos para virem curtir a festa do Halloween a partir das 8 da noite no Bartelier Gastrô. E também falar para as pessoas curtirem nossa página no Face, que é Bartelier Gastrô. Beijo, galera. Espero vocês aqui no bar, hein? Beijo. Outro pra você, Carol. Marcelo Ferri para o Raimundinho na Líder. É isso aí. 11 pras 9. O Bartelier Gastrô, ele, nessa onda de sanduíches artesanais e tudo mais, é um lugar que assim, ele não se vende pela comida boa. No entanto, o ranguinho lá é muito legal. É muito bom. E o ambiente é muito legal. Muito legal mesmo. Como a Carol disse, é bem intimista. É bem legal, cara. É um lugar que eu gosto de frequentar. O endereço de novo lá, Marcelo? Rapaz, agora você me apertou, hein? Mas eu... Entra no site. No site a gente trouxe uma reportagem completona também, pra variar, né? Nossas reportagens sempre são completonas e lá tem o endereço certinho. Tá, ouvinte? Por favor. E desde a última sexta-feira, a Gol Linhas Aéreas liberou o transporte de animais de estimação junto com seus donos em viagens internacionais. O serviço, que foi lançado em abril de 2015 para voos domésticos, incluirá os destinos da companhia para América do Sul e Caribe. A empresa aérea registrou mais de 25 mil cães e gatos de pequeno porte transportados desde a disponibilização do serviço. Para serem transportados na cabine, os cães ou gatos precisam atender aos requisitos e cuidados determinados pela companhia para garantir a segurança do animal. Saiba mais lá no raimundin.com.br. Porto Seguro, na Bahia, ganha uma nova atração turística nesta semana. O Parque Nacional do Pau-Brasil tem mais de 19 mil hectares de área protegida e abriga árvores de 600 anos de idade e um berçário de pau-brasil. Em meio à imensa mata nativa, o visitante vai encontrar uma cachoeira e várias trilhas, algumas acessíveis às pessoas com necessidades especiais. Também tem mirantes para apreciar paisagens e mais de 40 quilômetros de estradas para andar de bike. Os interessados em conhecer o Parque Nacional do Pau-Brasil devem realizar o agendamento por meio do e-mail parnadopaubrasil@gmail.com. Repetindo, parnadopaubrasil@gmail.com. E 60% dos brasileiros utilizam sites de viagens para buscar inspiração e planejar férias. As redes sociais são fonte de informação para 45% dos viajantes. Nesse grupo, o Facebook é líder, com 81% da preferência. Os dados são da pesquisa Tendências de Viagens 2016, elaborada pelo Instituto Dinamarquês Radium Communication. Olha só. Rádios Communication. Eu falei para o Marcelo colocar essa para você. Rádios Communication, sob encomenda para Momondo, buscador que compara preços de passagens aéreas e hotéis. 51% dos brasileiros entrevistados afirmaram que o preço é valor determinante na hora de escolher o voo. A pesquisa revela ainda que 52% compram passagens com 1 a 3 meses de antecedência. Apenas 7% compram na semana em que vão viajar. Aquela parada assim, é mais barato ir no colo do piloto? Então eu vou no colo do piloto. Ou então fazer 3 escalas, né? Nossa. 4 escalas. Não, escala com conexão e troca. É quando você fala, qual avião mesmo que agora eu vou pegar? Aí você olha assim, aquele avião pequenininho. Ah, eu acho que é melhor ir no colo do piloto e rezar para não ter turbulência no voo. Bom, e para fechar a programação de seu festival de turismo que promoveu atividades durante esse mês, o Sesc Rio Preto realiza hoje e amanhã a oficina Mulheres no Cinema, produção de curta-metragem Road Movie com a cineasta Mariana Zani. Nessa atividade, os participantes vão conhecer as etapas de produção de um filme, como desenvolvimento da ideia, roteiro, fases de pré-produção e mercado. Também será feita uma análise da posição da mulher na área audiovisual para abordar suas experiências e impressões com a cidade em que vive. O objetivo é a produção de um curta-metragem road movie ou filme de estrada, escrito, dirigido e interpretado pelos participantes da oficina. As inscrições ainda podem ser feitas gratuitamente na central de atendimento do SESC. A oficina acontece hoje e amanhã, da 1 da tarde às 7 da noite. E daqui a pouquinho, às 9h30, começa um evento bem legal na Praça Rui Barbosa, no centro de Rio Preto. É o Circulando o Saber. Vão ser distribuídos mais de 4 mil livros para o público. E vai até meio-dia só, viu, gente? É uma opção bem bacana para você que está aí passeando pelo centro e gosta de ler. Lembrando que ler livros é uma viagem. Exatamente, alimentar o cérebro um pouquinho. Bom, lembrando que dá para escutar todo o programa de hoje a partir de segunda-feira no site da Líder FM e também no rai-mundim.com.br. E de segunda a sexta-feira você também fica sabendo das novidades sobre turismo, gastronomia e veículos nos boletins do Raimundim, às 7h30 da manhã, também no programa Líder Notícias. Muito bem. E antes de dar um rolê por aí, acesse raimundim.com.br e fique por dentro das melhores dicas para viajar, comer e dirigir. Faltando 5 minutos para as 9, a Michelle ainda vai falar. Antes, porém, entretanto, contudo, ganhador, quem está, né, faturando aqui prêmios, saindo aqui copo, camiseta, mais caneta da Líder FM, par de ingressos para Cinépolis, saindo para Renata Lima Silva. Parabéns para você. Ô, Renata, a partir de segunda-feira, 5 dias úteis para você retirar o seu kit, Tiradentes R$22,99, esquina com a Prisciliano Pinto, Boa Vista. Lembrando que semana que vem tem feriado. Salve, Renata. Obrigado pela audiência. Não, só para complementar a feira de livros Circulando o Saber, que vai ter contação de histórias, teatro infantil, pintura em crianças, oficinas, DJ, danças urbanas, e vai ser bem legal. E até meio-dia, gente. Vamos. Obrigada, lá, ouvinte. Até semana que vem com mais Raimundim na Líder. Segunda-feira no boletim às 7h30, né, José? Exatamente. Um adeus a todos. Segunda-feira a todos. O José vem, né? Segunda-feira o José vem. Ah, é, né? Hoje ele descansou bastante. Hoje ele tá meio. Raimundim hoje na Líder. O José foi pra Una. Hoje ele tava meio nas nuvens. Sabe então, aquele software que você hospeda nas nuvens? Sim. Aqueles programas de computador nas cloud, nuvens, cloud. Raimundina Líder, no Líder Notícias, às 7h30 da manhã, de segunda a sexta. Líder Notícias apresentado pelos nobres Rafael Ferrari e Jaqueline Barros, com Josiel Carvalho e Luna Kifuri nos bastidores. Rafael Ferrari, que se você tem ele no Facebook, agora ele está voltou a artes marciais. Então agora ele está fazendo Kung Fu. Que também é comediante. Ontem, falando um pouco de Rafael, vamos espetar o danado. Ele publicou, Danão, eu falei, eu queria que ele tivesse na torcidinha no pé. Caraca, muito tempo. E lembrando, eu vi o vídeo, mas sem comentários. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, manda pra gente pelo WhatsApp ou pelo nosso Facebook. Já que você provocou, só faz um comentário, né? Parecia um lutador de artes marciais ou uma bailarina? Então, mas agora, a hora que o Hamilton esquisito falou artes marciais, eu fiquei espantado, porque eu jurava que era uma aula de balé. Eu falei, o cara já tá abrindo espacate. Daqui a pouquinho ele faz um cisne. Isso, exatamente. Lembrando, vai ser o cisne negro ou o cisne branco? Ah, um cisne meio, não sei não, hein? Bicicleta do cara tem rodinha. Tem só cestinha. Abraço, Rafael. Só lembrando que o programa Raimundinho na Líder vai estar disponível também na seção de podcast do site Líder FM. .com.br a partir de segunda-feira, lá pelas 9h30, 10h. Muito bem, 3 para as 9, na sequência tem o Renato Mapelli aqui, a gente se fala amanhã na programação Líder com o Maratona 98. Valeu, um ótimo final de semana para todo mundo. Tchau. Você se divertiu com Raimundinho na Líder.